Atenção! Atenção! É agora que o bicho vai pegar! Furacão! Four, three, two, one. É agora que o bicho vai pegar. Hey, Bobby, why do you like soul food? It's the gigolo that's rocking this show. Furacão 2000. A melhor. Like making dreams.